Nesta melodia em que me perco, quem sabe talvez um dia ainda te encontre, minha musa. Confusa, esta estrada me escorre do peito e tão sem jeito se desenha entre as estrelas da galáxia. Certa, matematicamente, só sei brincar de cabra cega, errática. Chega. Neste descaminho, meu carinho, te percorre ausência, corpo, alma, tudo, nada, musa difusa. O sorriso do gato de Alice, se se visse, não seria menos ou mais intocável que o teu véu. Pausa de fração de semifusa pode conter tão grande tristeza. Busco o estilo exato, a tática eficaz, do rock ao jazz, do lead ao samba.